só não vale correr. Não adianta correr. Tudo que me faz querer levar a vida assim na paz. Eu sei que eu já fiz muita coisa errada, mas o fato de eu ser maluco não quer dizer que eu não dê valor pras coisas e nem pra você, e nem pra você. Todas as poesias do mundo eu dedico a você. Todas as coisas que eu amo eu divido com você. Eu sei que a vida é louca e é difícil acreditar, mas o mundo é das pessoas que mandam em seus sentimentos. O mundo é das pessoas que sonham, e o meu sonho é você. O meu sonho é você. O meu sonho é você. Essa eu fiz por você. Essa eu fiz por você e por todos nós. Todos nós. Essa eu fiz foi por todos nós. Essa eu fiz por todos nós. Foi por todos nós. Fiz por todos nós. Essa eu fiz foi por todos nós. Essa eu fiz por todos nós. Essa eu fiz por todos nós. Por todas as pessoas que amam a liberdade e a paz. Por todas as pessoas de valor pra liberdade e a paz, yeah. Pense em coisas boas. Sonhe com a pessoa amada. O mundo é das pessoas que mandam em seus sentimentos. O mundo é das pessoas que sonham. E o meu sonho é você. O meu sonho é você. O meu sonho é você. Essa eu fiz por você e por todos nós. Todos nós. Essa eu fiz por todos nós. Essa eu fiz foi por todos nós. Essa eu fiz por todos nós. Fiz por todos nós. Foi por todos nós. Essa eu fiz por todos nós. Essa eu fiz por todos nós. Deixe-me furar as ondas. Deixe-me ver luz voar. Deixe-me tirar minha onda. Deixe-me ver luz. Satisfaz. Tudo que me faz levar a vida na divina paz. Sei bem o que é bom pra mim. Fiz por todos nós. Essa eu fiz foi por todos nós. Essa eu fiz por todos nós. Essa eu fiz por todos nós. Fiz por todos nós. Essa eu fiz foi por todos nós. Essa eu fiz por todos nós. Essa eu fiz por todos nós. Charlie Brown. Em qualquer lugar do mundo, muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. Eu não sou alienado, eu não vivo esse absurdo. Eu conheço o fim da linha, eu renasci do submundo. Eu mergulhei fundo, tomei de tudo pra tentar chegar ao fim de um poste, um mundo sujo.